¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night, na tua Andarué. Olá, olá, boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais um Friday Night aqui na Rádio Andarué, preparados para mais um fim de semana cheio, pois é, pois é. Estamos de volta e com grandes músicas. Hoje, à uma de manhã, mas enfim, mais vale tarde do que nunca, não é? E hoje vamos ter muita música atual, vai ser sempre a bombar, sempre a subir. Vamos começar com uma musiquinha que é também muito a mexer e que dá pelo nome de... Exatamente, You The One, é da Rihanna, mas esta é uma versão remix. Ui, que remix! Mas vocês não sabem o melhor, nós vamos ter outra musiquinha mais para a frente e que dá pelo nome de Ai Se Eu Te Pego. Há uma musiquinha em cheio de Michel Teló, eu sei, mas também com... Pitbull e muita, muita batida. É verdade, hoje é só música da boa e da atual que toca na edição de hoje do Friday Night, que vai conhecer hoje 4 sequências, sempre para dar-lhe. Vamos à música! 5, 4, 3, 2, 1. We'll be right back. It's like I wanna cross the sea. I'll try all the night to bring you in my bed with me, and I will fight to get my dream through all the people. I will swim, and all my ladies know it's true. My journey ends up there with you. Shake one time, your mama give. Shake one time, your mama love. and Mr. Worldwide. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Baby, baby, I wanna get to know you. Oh, if I get you, oh, oh, if I get you. Baby, baby, you're playing hard to get, but if I get you, oh, oh, if I get to your mind. Você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Baby, baby, I wanna get to know you. Oh, if I get you, oh, oh, if I get you. Baby, baby, you're playing hard to get, but oh, if I get you, oh, oh, if I get you, you're mine. Sempre os vídeos agora com Calvin Harris e nem eu. Pois é, mais uma daquelas que é sempre bombar neste princípio do fim de semana. Sabem como é que se chama a música? É verdade, a música chama-se aquilo que nós vamos fazer agora. Let's go para mais uma sequência musical de 5 temas. Sempre a subir à segunda de 4 da edição de hoje do Friday Night. And did no way. And did no way. And did no way. And did no way. We'll be right back. let's go. Make no excuses now. I'm talking here and now. I'm talking here and now. Let's go. Your time is running out. I'm talking here and now. I'm talking here and now. It's not about what you've done, it's about what you do. It's all about where you're going, no matter where you've been. próxima música é brutal. Não podes perder. No time, there's no time, no time, there's love, there's always sky. Rest your head, I'll take you high. We won't fade into darkness, won't let you fade into darkness. Why worry now? You'll be safe. Hold my hand, just in case. Mais uma depois de terminarmos com a música Fade Into Darkness de Avicii. Mais uma musiquinha que é sempre bombada de Ferry Coaster. In Your Eyes é como se chama a nova música então de Ferry Coaster, que vai tocar já de seguida na edição de hoje do Friday Night. É a música que inicia a terceira e penúltima sequência de hoje do Friday Night, onde as melhores músicas, os melhores DJs passam por aqui na Rádio Interweb. Ferry Coaster com In Your Eyes. E daqui a um bocadinho vamos botar saudades com algumas das músicas de dança que marcaram o princípio do terceiro milénio. 5, 4, 3, 2, 1. We'll be right back.

imagine. Never felt pretty, never looked like Cameron. Diaz was the last name, always been abandoned. Keep your head up, baby girl, this your anthem. There goes Hannah, showing off a banner. Rocking that crown, make the boys go bananas. When you're insecure about yourself, it's a fact. You could point a finger, but this three-pointed back. I can see her crying out, yeah. Is there anybody out there? She may kind of know you're a little struggling uphill, but you act like you don't care. Right now, she can really use a shoulder. Hanging on to the edge till it's over. She's crying for your love tonight. Lonely is hard to survive. She said, baby girl, that's your anthem. There goes Hannah, showing off a banner. Rocking that crown, make the boys go bananas. When you're insecure about yourself, it's a fact. You can point a finger, but this three-pointed back. I can see her crying out, yeah. Is there anybody out there? She may kind of know your love's still struggling uphill, but you act like you don't care. Right now, she can really use a shoulder. Hanging on to the edge till it's over. She's crying for your love tonight. Lonely is hard to survive, she said. Is anybody out there? Yeah. Don't wanna be left, left in this world behind. Say you'll run to my side. Is anybody out there? Yeah, yeah, yeah. you could see your face right now. You weren't expecting me to tell such truth. This time I have to lay it all down. Maybe that's what you've been waiting for me to do. Sometimes it hurts. Estás preparado para a última sequência de grandes músicas do teu Friday Night? espero bem que estejas, que já tenhas arrastado as mesinhas, que já tenhas arrastado as cadeirinhas e preparado, claro está, as perninhas para mais um momento de muita dança no nosso Friday Night. E vamos chegar com uma daquelas musiquinhas que marcou o princípio do Streamline Advanced Music. Estou a falar de It's In Your Eyes, a música fantástica, brutal da australiana Kylie Minogue. Pois é, ela é que vai iniciar a última sequência desta noite do Friday Night aqui na tua rádio internet. Nós temos mais para ti. Estas são mais recentes. Air, a música de Lady Gaga. Video Games de Lana Del Rey. Que vai fechar, aliás, a sequência de hoje e o Friday Night de hoje na tua antena web. Sabes uma coisa? Na próxima semana vai haver mais Friday Nights e eu espero que estejas connosco. Estou mesmo a contar contigo. Eu, entretanto, desejo-te que tenhas um bom fim de semana e que aproveites ao máximo estas energias positivas. Espero que estas músicas te tenham transmitido. Mais só daqui a 8 dias, ou melhor, daqui a 7 dias. Mais uma edição do Friday Night para conferir na tua antena web. Daqui a uma semaninha, para já, deixa-te com It's In Your Eyes, a música de Kylie Minogue. Até para a semana! Friday Night! Thank you. fight. And if I'm hot shot, mama cut my hair at night. And in the morning I'm short of my identity. I scream, mom and dad, why can't I be who I wanna be? Too bad. I just wanna be myself and I want you to love me for who I am. I just wanna be myself and I want you to know I am my hair. I got enough. This is my prayer that I'll die. Just breathe my hair. I had enough. Here we go! Here we go! Oh.

Abre tu mano e venha comigo. Vamos ao viaje para buscar os sonidos mais.